Você vai encontrar humildade pra poder chegar. Essa vida é louca, não ficou de toca de Judas, eu vou me afastar. Só os de verdade que vem na amizade, cês podem chegar pra somar. Então cê não pague pra ver, querer não é poder. Veja você pra entender, não vou padecer. E não pode crescer, DM é lutar pra vencer. Com Deus eu não vou temer, não vai me deter. Não vai me abater, me fortalecer. No amanhecer, prevalecer, sem dívida oculta no meu cartim. Cheguei e não vou sair, não vou desistir. Ninguém me tira daqui, eu não vou fugir. Sem me redimir, não dependo de ti. Sou Narcisi. Nós é de cumprir, põe um pingo no i. No rap nós vai conduzir. Sem me exibir, sem sucumbir. Não vim proibir, quem mora aqui. Seus passos nas flores é você no caminho. E esquece das dores, só lembrar dos espinhos. Tava vendo sua pose, você sente sozinho. Você sente sozinho. Você não sabe de onde eu vim. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não. Você não sabe de onde eu vim. Não sabe. Toda quebrada tem seu bom moço. O invejoso tem os olhos curto. Tem os que é bobo, tem os piolho. Assalta até a cabeça dos outros. Nós sempre foi conexão do morro. Mesmo um peão sem qualquer no bolso. Nós rouba a mente, não rouba banco. Sem dar de louco, morro do piolho. Nós é do capão, da zona sul. Quebra no bambu, se falar de tu. Pique boi zebu, linga de urubu. Corta os palavrão, vai tomar no... Salve pra Juju, salve pro Jabu. Céu tá azul, nós não é ripo. Cavo igual tatu, já comi angu. E tomei pitu em Aracaju. Toda rosa, mesmo espinhando. Sabendo cuidar, o perfume é bom. Todo porco espinho, não é carneirinho. E o seu abraço vem com traição. Matar um leão, por que não? Favelado também quer cifrão. Se nós fica quieto, nós é opressão. E se taca fogo, é rebelião. Seus passos nas flores é você no caminho. Esquece das dores, só lembrar dos espinhos. Tava vendo sua pose, você sente sozinho. Você não sabe de onde eu vim. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não. Você não sabe de onde eu vim. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe.